Hoje é o dia 3 de abril de 2019 e este é o episódio 53 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo está só o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, está tudo bem? Tudo bem, eu sou o Diogo Constantino. Hoje o David Negreira tem falta. Não, ele continua de férias, portanto o seu trabalho, ele pediu 15 dias de férias para se poder dedicar àquele hobby que ele tem agora, que é Canonical. Ele tem aquela coisa que ele faz nos tempos livres. E então, pronto, meteu 15 dias de férias e portanto faltou o episódio anterior e faltou, está de férias, está a banhos, como se costuma dizer em Portugal, está a banhos. Está bem, está bem. Então, Tiago, o que é que tu tens feito? Não, antes disso, Diogo, antes que a gente se esqueça outra vez, porque já no episódio anterior falhámos, que é, porquê é que este episódio é o 53 e porquê é que o anterior foi o 52? Explica às pessoas. E porquê é que o anterior 51 e o outro 50? Nesses não estive, não vou comentar. O que aconteceu foi que ao episódio 50, nós gravámos já 53 episódios. E eu achei por bem que ao episódio 50 começar a dizer que é o episódio 50, porque achei que é mais interessante do que dizer que é época 1, episódio não sei quantos. Acho que nós não temos a utilizar assim tanto o sistema das seasons para valer a pena estar a dividir isto em seasons. Então comecei a dizer o episódio pelo número do episódio. Portanto, eu contei o número de episódios, ao 50, comecei a dizer episódio 50. Isto também vai facilitar quando chegarmos ao centésimo episódio, um bocado como a centésima lição de português, para fazermos aquela festinha, aquele bolinho e dançar. Exatamente. Aqueles slows. Dançar aqueles slows é muito bom. Nunca fizeste isso na escola? Na escola nunca fizemos coisas dessas, nunca na verdade essas coisas. A centésima lição, meu? Aquele... Não. A sério? Não. Perdeste uma vida, pá. A centésima lição era assim, era uma instituição, pá. Sim, mas não dançávamos slows. Era o que dava, era conforme a setora também. Não, ou a setora. Os profs no máximo convenciam-nos a deixar 10 minutos mais cedo da sala e já era uma festa de caraças. Nesta escola muita fatela, pá. Nós levámos bolinhos e tudo, levámos comida, levámos Coca-Cola. Epa. Era mesmo à grande, era tudo. Se era uma escola ou era o quê, pá? Pois, era que era uma escola, eu sei. Que era escola, okay, eu sei. Agora, de resto... Olha, lembrei-me de juntar aqui mais uma. Então vá, o que é que andaste a fazer esta semana, Diogo? Vamos lá avançar isto, senão nunca mais. Esta semana eu andei a comprar e ouvir livros, audiolivros, neste caso, do Cory Doctorow, que é um novelista de ficção científica muito conhecido na comunidade de software livre e de direitos digitais. Ele trabalha porque ele trabalha para a EFF, trabalhou para a Open Rights Group no Reino Unido e é também um dos editores do blog Boing Boing. E o facto de ele ser novelista de ficção científica fez com que ele se tornasse muito conhecido. E ele escreve coisas muito interessantes e que valem a pena ser lidas ou ouvidas. Ele é particularmente ativo em termos relacionados com DRM, com direito de autor, sistemas em específico. Ok, parece-me bem. Olha, eu não sei se... Eu agora precisava da tua ajuda. Eu não sei se falei sobre isto na semana passada ou não, sobre a minha saga com os espaços sociais. Sim, sim, falaste. Falei, pronto. Então vou arriscar do mapa, mas tenho uma coisa gira para contar também, para partilhar. Ok. Porque... E tu empurraste um bocado para isso. Eu tenho usado um bocado... Eu? Sim, já vais perceber porquê. Eu tenho usado o GitHub um bocado para partilhar alguns rabiscos que vou fazendo. Isto aconteceu já na altura da sincronização de contactos e de calendários do Ubuntu Phone, portanto fiz uns gistos lá para, mais para mim, mas que depois foi amplamente partilhado. Então os do Ubuntu Phone foram mesmo muito, muito partilhados e muito referenciados. Eu apanhava conversas pelo meio em que, e é sempre giro, em que de uns para os outros, não era eu que partilhava com os meus amigos, eram pessoas que eu não conhecia de nenhum que partilhavam os meus gistos com... malta que eu não conhecia de lado nenhum também. Portanto, que era porreiro. Empurrado por isso e por alguma necessidade que eu tive, e ainda não fiz aquilo que tu me pediste especificamente, que foi partilhar um dos gistos em repositório para que possa ser para que possa ser forcado e para que possa depois ser melhorado por terceiros. Mas fiz, por necessidade própria também, fiz dois módulos Terraform para duas coisas que eu utilizo com bastante frequência. Uma é o Cloudflare e outra é o Mailgun. Portanto, eu tenho alguns domínios que usam ambos os serviços. Uhum. E pá, é uma chatice andar ali a perfilar registros e a fazer tricô. E o Terraform foi feito para preguiçosos como eu. E... Podes só explicar às pessoas que podem não se lembrar, porque não ouviram o episódio em que falámos sobre o Terraform, o que é o Terraform? Ora, nós falámos a primeira vez do Terraform porque o André Bassão fez, isto porque é uma meta que nós temos de falar do André Bassão todos os episódios, o André Bassão fez um snap e na altura que ele fez o snap eu ainda não sabia o que era o Terraform, portanto ia, olha que giro, olha o Terraform, pronto, sim senhor. Mal sabia eu que semanas depois, talvez um mês depois, eu iria começar a trabalhar diariamente com Terraform, em que na prática o Terraform aquilo que faz é serve de ponte entre o administrador de sistemas ou o utilizador, vamos chamar assim, o utilizador, e uma série de APIs, e ele tem vários providers que ligam nessas APIs e que fazem, através de código, fazem a gestão de uma série de serviços. Dos mais conhecidos e quando ele é mais utilizado é, sem dúvida alguma, a Amazon, a AWS, mas depois tem providers para Google, tem providers para Azure, tem providers para tudo e mais um par de botas. Alguns desses providers, um é o Cloudflare, o outro é o Mailgun. O Mailgun não é suportado diretamente pela Archicorp, mas existe. E então permite que o processo normal de e o exemplo do Cloudflare, se calhar que é aquele que mais pessoas que nos ouvem podem eventualmente usar ou precisar de usar, o exemplo do Cloudflare, faz a gestão do DNS, fazendo aquilo que se chama uma CDN e até ocultando aquilo que é o IP de destino, que é uma coisa bastante, bastante útil para evitar que gente... Ataques de DOS. Exatamente. Agora, o processo normal é fazer o quê? É entrar no site, é preencher o domínio. Ele depois vai fazer uma pesquisa à procura de registros e normalmente o Cloudflare faz uma magia interessante porque ele encontra, eu diria, 90 e tal por cento dos registros que estão na atual zona, ele encontra e declara-os logo. Depois publica, depois partilha os name servers, nós temos que ir ao nosso gestor, portanto à empresa onde temos a gestão do domínio, alterar os name servers. Este é o processo normal do Cloudflare. Ora, com o Terraform tu podes fazer um palmo, para aí 10 linhas de código, e tudo isto acontece com Terraform Apply e pá, as coisas acontecem e aparecem feitas, por magia. Quando tu estás a gerir um domínio, aquilo que eu acabei de escrever e aprender Terraform e aplicar Terraform pode demorar mais tempo. Quando tu estás a gerir, sei lá, vamos por um número pequenino, 5 domínios, se calhar já compensa aprender Terraform e gerir através de Terraform. Além de que, em vez de teres que tirar dúvidas sobre como é que determinada coisa está configurada, basta abrires o script Terraform e tu tens tudo declarado no código. Portanto, não tens que andar a picar e a clicar e a clicar e a clicar à procura do que é que fizeste há 3 meses ou há 2 anos. Portanto, pessoas como eu que têm 20 e tal domínios, isso compensa. Era muito útil. Se quiseres usar o Cloudflare para gerir os teus DNS, sim. Se usares outro serviço para gerir DNS, é uma questão de ver se o provider que tu tens tem se o serviço que tu usas tem um provider Terraform e podes geri-lo também. Outra vantagem é, imagina que tu te chateias por algum motivo com o Cloudflare. Tu no código tens todo o teu DNS, mesmo que não consigas exportar os registros do Cloudflare, porque, se não me engano, o Cloudflare não permite fazer isso, mas tu consegues, com o código que já tens, adaptando para, por exemplo, DNS da Amazon, tu consegues facilmente adaptar o teu código e criares facilmente a mesma zona, com os mesmos registros, com toda a informação, em uma questão de segundos, noutro provedor. Portanto, é muito, muito interessante. Diz-me uma coisa, isso pode ser programado com que linguagens? A linguagem utilizada é uma coisa que se chama HCL, mas aquilo é próprio de Terraform. Portanto, é uma Domain Specific Language do Terraform. Ok. Agora falaste em estrangeiro, eu fiquei um bocado mais a leste, mas vou confiar em ti. Mas, não, aquilo é muito declarativo, portanto, tu é raro tu precisares de fazer comentários, a não ser coisas mesmo muito pessoais, no código, porque tu olhas para o código e tens tudo ali, portanto, não é nada, tem muito pouco de abstrato aquilo. Uhum. E mesmo coisas que tu pegas pela primeira vez, recursos que tu configuras pela primeira vez, eu não devia dizer isto no ar, mas quase que sem ler a documentação consegues atinar com aquilo, porque aquilo é tão, uhum, é tão simples que até chateia. Ok. O que eu disse é Domain Specific Language, que basicamente o que isso é, para quem não sabe, pode haver muita gente que não sabe, é basicamente é uma linguagem de programação simplificada para uma tarefa específica, para fazer um tipo de tarefa específica ou para ser utilizado numa ferramenta específica, neste caso o Terraform. Uhum. Sim, ok, se for por aí, sim. O Terraform tem, o Puppet tem, okay, enfim, uma série de linguagens. Há muitas linguagens feitas normalmente até com outra linguagem de scripting que é para simplificar a vida aos programadores e até para ser utilizado por pessoas que não ganham a vida como programadores, embora façam algum código, uhum, para tarefas específicas. É. Exatamente, é mais ou menos aquilo que eu faço. Eu agora encaixei-me nesse teu modelo. Mas pronto, eu sei que o Terraform é, por baixo daquilo é Go, mas aquilo que tu escreves para entregar ao Terraform é bastante declarativo e é próprio específico do Terraform. Uhum. Mas pronto, portanto, deixo o apelo a pessoas que tenham ou que queiram, e eventualmente tu, Diogo, se tens 20 domínios, podes então usar o meu módulo, porque com o meu módulo aquilo que tens que fazer são 4 linhas e essas 4 linhas adicionam automaticamente o teu domínio à tua conta Cloudflare, portanto, através de ter a tua chave da API. Uhum. E depois a partir disso só tens que ir ao teu provider trocar os DNS. Se o teu provider suportar Terraform, podes também fazer, arranjar, portanto, tens que ver como é que isso se faz, depende de qual é que é o provider que usas para registar, mas podes também fazer através do Terraform, ele pode alterar os DNS. Ou seja, assim que ele cria a zona no Cloudflare, pode logo comunicar com o teu provider e pode fazer essa alteração. Depende, lá está. Depende de onde é que tens os teus domínios alojados. Eu sei que, por exemplo, eu tenho alguns domínios na OVH e a OVH tem um provider, mas mais para as VPS deles. Uhum. Portanto, gestão de domínios com o Cloud, com o Terraform na OVH, pelo menos a última vez que eu vi, não era possível ainda. Dava-me um jeitaço, pá. Se a coisa se desse, dava-me um jeitaço. Mas pronto. Mas andei entretido. Tenho já aqui algumas alterações. Ando a perceber também como é que funciona, porque uma coisa é fazer código para mim e para os meus projetos internos, outra coisa é fazer código para oferecer a terceiros. E já estou a pensar, tenho alterações para fazer a um dos módulos, pelo menos, tenho algumas alterações, mas só ainda não as fiz porque ainda não sei como é que as vou entregar. Portanto, vou branchar aquilo, vou fazer um tag, não vou, epá, ainda estou, tenho que ver aquilo com calma. E estou pegando no segundo tema que eu tenho aqui para falar sobre o que é que eu andei a fazer a semana passada, que é a Hora Ubuntu, que aconteceu, a Hora Ubuntu de março, que aconteceu na semana passada, na quinta-feira, em que quem esteve à frente da Hora Ubuntu foi o André Bação, curiosamente, duas vezes no mesmo episódio, hein? Toma lá, André. Mas que tivemos até uma conversa interessante. O tema da Hora Ubuntu era fazer um blog com Git. Não era bem isto, mas era um bocadinho mais poético. Mas na sua ciência era isto, era pegar no Jekyll, okay, pegar no Jekyll, fazer um fork do Jekyll e depois fazer uns commits para termos o nosso blog a funcionar em menos de um fósforo. Eu fiquei fã do Jekyll, fiquei fã de algumas das coisas que foram faladas ali. Inclusivamente de uma questão muito simples, que é quem faz o código, quem abre o PR, quem faz o review, quem é que faz o merge. Portanto, tivemos uma conversa muito interessante à margem daquilo que estava inicialmente previsto. Tivemos uma conversa à margem disso e isso deixou-me também aqui no ar algumas dúvidas e estou neste momento à procura de alguém que faça review do código do meu módulo. Portanto, eventualmente vou convidar o Bação, que ele também tem alguma prática com Terraform, mas a conversa com ele deu-me para refletir também sobre isso, e é sempre interessante, mesmo quem já conhece os assuntos que são abordados, há sempre conversas paralelas e conversas de extensão que podem acontecer. Portanto, isto aqui também para as pessoas que pensaram em estar presentes e não estiveram, pessoal, para o mês que vem há mais, portanto, se sentiram pena agora, para o mês que vem há mais. Portanto, ainda não anunciámos o tema da Hora Ubuntu. Já existe tema, mas ainda não está partilhado, ainda não está anunciado. Mas será brevemente. Mas muito pronto, e tu, Diogo, como é que é? Avançamos com notícias ou tens mais alguma coisa para dizer? Só quero dizer que a Ruth Correia, a nossa Ruth, foi apanhada no Radio Days. O Radio Days, para quem não sabe, é um evento da indústria de rádio, basicamente. A Ruth esteve lá a fazer social media management. Cá em Portugal? Não, foi na Suíça. Ok. Alguém apanhou a Ruth a usar Ubuntu para fazer social media management. Que horror! No Radio 10. Que horror! Portanto, há provas fotográficas, Jesus, na internet. Provas pornográficas? Não percebi. Não. Fotográficas. Ah, ok. Fotográficas. Ok. Então, e passamos às notícias? Vamos passar às notícias. Então, bora. Começas tu. Ok. A Fundação Ubiports foi oficialmente reconhecida pelo Governo Federal Alemão. Yeah! Fantástico, é uma grande vitória. Numa press release distribuída pelo projeto, a Fundação faz notar que dia 5 de Abril, portanto, é a data em que a Fundação passa a estar oficialmente a ser reconhecida, e que é exatamente 2 anos depois do anúncio por parte da Canonical do fim dos seus esforços. Portanto, a Fundação entra, de facto, oficialmente em vigor. Acrescentam ainda que o Ubuntu Touch está a ser desenvolvido para que todos aqueles que valorizam a liberdade de escolha, e que o Ports, para permitir atingir todo o potencial do projeto, necessitava de formalizar uma entidade legal para garantir os interesses da comunidade, para, entre outras coisas, conseguir estruturar bem o projeto, facilitar a criação de oportunidades de financiamento, e garantir, tanto que a liberdade permanece independentemente de indivíduos aqui ou ali. Portanto, há uma organização que se rege por um estatuto e pela lei alemã. E o projeto, para além disso, tem o objetivo de desenvolver um sistema operativo que é software livre, usa serviços abertos e com uma comunidade inclusiva. Quer dizer que neste momento já pode receber donativos, já pode pagar salários, já pode... Exatamente. Exatamente. Desde o dia 5, que ainda nós estamos... 2 dias antes do dia 5, mas o dia 5 é a data oficialmente. Isto há de sair no dia 5, sim. Sim, é no hoje. Dia 5 a press release é Alexandre, é publicada, ficar mal. É publicada dia 5, em conjunto com um blog post. Portanto, ficam anunciados como presidente da federação e fundador do projeto. Pensei que isto era um bloco de esquerda, pá. Não. Com dois presidentes. É o presidente da board, é o Mário Gribsgaard. O vice-presidente é o Ricardo Mendonça. Depois já tem 18 anos. Hã? O Gribsgaard já é maior, já pode. Já é guia. Não sei se é na Alemanha. Qual é a maioridade na Alemanha? Olha, que é uma boa pergunta. Não faço ideia, mas na maior parte dos países é aos 18 anos. Certamente que acautelaram isso, não é? Sim. O governo alemão fez andar os papéis para trás e para a frente uma data de vezes. Mas confiar neles. Deu, sim. Eles não facilitaram, garantidamente. Portanto, okay. Ainda como, mais como coisas de salientar da criação. Ainda como membros da fundação e membros da board da direção, está o Jan Sprintz, o Florian Lieber e o Ewald Pierre. Vocês talvez não conheçam o Ewald, mas eu e o Tiago conhecemos. Ela é uma pessoa que está envolvida no projeto já há muito tempo, a tratar de aspectos burocráticos. E tem dedicado muito nas sombras, tem dedicado muito do seu tempo ao projeto. Sim, segunda linha e tal, só quem está atento é que o vê, mas ele está sempre lá. Exato, é como o Ricardo Mendonça, que é o vice-presidente da bordo. Ele não é conhecido publicamente em uma parte das pessoas, mas ele é um ex-funcionário da Canonical. Pá, o Ricardo teve 3 dias em Barcelona comigo e eu não o vi uma única vez, acreditas? Acredito. Isso é que eu acho que é muito estranho. Ele é alta ninja. Ser? O Ricardo trabalhou na Canonical, foi uma das pessoas que liderou o projeto enquanto estava na Canonical, e ele tem uma grande paixão pelo projeto, e assim que o Bport se tomou conta, ele procurou juntar-se a nós e ajudar-nos no que foi possível. Ainda como membros suborganização no Bports, que é o Membership Board, que é um órgão social. O órgão que trata de autorizar quem é que faz parte ou não da fundação, não do projeto, mas da fundação. Está o seu líder, que é o Dalton Durst, o nosso amigo americano, uhum. O Brian Douglas, que também é americano, curiosamente. Que é o criador da Open Store. E está um gajo chamado Diogo Constantino, que eu não conheço lá nenhum. Que é americano também? Deve ser. Ok. Um nome desses é capaz de ser. Eu estou a achar isto muito, muito americanizado. Portanto, eu se calhar nas próximas eleições vou-me candidatar a este Membership Board, porque acho que aquilo merecia lá um europeu. Sim. Se bem que a Board of Directors tem uma maioria alemã. Ok, alemães também não... Vá, adiante, vá, vamos... Senão isto fica um podcast xenófobo e não vale a pena. Muito de acordo com os valores do Ubuntu. Completamente. Vá, avança, meu cara, avança. A par desta press release, há então o tal blog post que eu já mencionei há bocadinho, em que a Fundação basicamente vai comunicar ao resto da comunidade e do resto do público, em que ela agradece a todos os membros e patrocinadores que contribuíram para que este objetivo fosse alcançado. E há também entidades de fora da nossa comunidade que contribuíram, em particular a Document Foundation, e recorda também que isto acontece 2 anos depois do choque que foi o anúncio da Canonical, que teve um impacto muito grande numa comunidade muito apaixonada pelo projeto, mas que se aproveitou essa energia do choque, direcionou-se essa energia num golpe de Aikido e tornou-se isto num renascer do projeto, até com bênção da própria Canonical, para podermos fazer coisas como utilizar a marca Ubuntu Touch. Ok. De resto, refere-se ainda no post que o Ewald e o Ian foram as pessoas principais responsáveis por tratar destas burocracias todas. E pacientes, portanto. Sim, deu-lhes muito trabalho. E acredito. Pronto, e se vocês acompanham o Bports e o nosso podcast, já sabem o que é que tem sido conseguido ao longo destes 2 anos de muito trabalho. Yeah. De resto, queres ver mais alguma coisa? Já estás aqui a falar sobre o Bports há muito tempo, a ver lá se continuas nesse ritmo. Acabou, é? Acabou o plafond. Vamos. Exatamente, agora vamos ver. Ora, eu tenho notícias para os nossos Raspberry Pistas. Uhum. Paístas, é que é mais isto, não é? Raspberry Paístas. Malta que tem Raspberry Pi, exatamente, e que usam, e olha que é preciso alguma paciência, dependendo da versão do Raspberry Pi, mas é preciso alguma paciência para usar o Ubuntu Mate num Raspberry Pi, dependendo da utilização que tem, mas aquilo é coisa para demorar um bocadinho. Mas há boas notícias. As notícias de que portanto, o Raspberry Pi corre o Ubuntu Mate já há um par de anos, pelo menos. Desde que o Martin Wimpress disse: ah, e tal, vou fazer aqui uma imagem para o Raspberry Pi, e pronto, e agora toda a gente, a comunidade toda, conta com o Wimpress para fazer imagens para o Ubuntu Mate. Ora, o que é que está a acontecer? Uhum. O que está a acontecer é que a versão 18.04 não é assim tão, não é uma pera doce, e neste momento saiu a primeira versão beta, portanto não é uma versão final, mas a versão beta do Raspberry, do Ubuntu Mate 18.04 para Raspberry Pi. Ora, ele neste momento já se pode dizer que suporta todo o hardware que vem presente com o Raspberry Pi. Penso que não falta nada na lista. E apesar de, portanto, não ser final, já é uma versão bastante usável, e nós convidamos toda a gente que nos ouve a descarregar e a experimentar no vosso Raspberry Pi. Eu aconselho, por experiência própria, a que não experimente isto em nada que seja menos que Raspberry Pi 3, porque a experiência é sofrível abaixo daí. Portanto, a coisa fica... Trabalha, sim senhor, mas é muito lento. Portanto, para quem está habituado a CPUs recentes, para quem está habituado a discos SSD, para quem está habituado a 16 ou 32 GB de RAM, é um exercício de muita paciência trabalhar com Raspberry Pi com o Ubuntu Mate. Mas ainda assim, encosta a língua ao céu da boca, conta de 100 para trás, não é? 100, 99, inspira, 98. Eu também conheço isso, mas pronto. Mas fica então o convite: experimentem, descarreguem, experimentem no Raspberry Pi a imagem, a versão beta do Ubuntu 18.04 que foi anunciada pelo Martin Wimpress por estes dias. Uhum. Próxima da lista, Diogo. Olha, para não destoar no tema, eu vou voltar ao B-Ports. A sério? É verdade, não percebo. A sério? É verdade. Olha, mas foi lançada... OTA 10? OTA 9? Não. Ah. OTA 9 está para breve, mas ainda não é agora. Falaremos dela provavelmente no próximo episódio. Foi lançada uma nova versão do cliente de Telegram para o Beeports, aliás, para o Ubuntu Touch. Vou já atualizar. Eu tenho que me acostumar, tive que me acostumar a várias coisas deste novo cliente. Uma delas é que o novo ícone é espetacular. Liguei o Wi-Fi do meu Ubuntu Phone e ele agora está-me aqui a ver. É uma ideia. As notificações todas, pim, yeah. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. For real. Eu quando disse que ia já atualizar, eu não menti, estava a falar a sério. Vou é só tirar o som a isto, que é para foi uma boa ideia. Mas desculpa, Diogo, interrompi o raciocínio. Olha, aproveita e vê o ícone e diz-me o que é que achas do ícone. Eu acho que o ícone é espetacular, o novo ícone do Telegram é espetacular. Achas que sim? Eu por acaso ia dizer exatamente o oposto, que é muito pouco intuitivo, não tem nada a ver com aquilo que é a imagem habitual do Telegram, que é aquele azul cueca. Sim, mas nós não podemos usar a marca do Telegram e é por isso o motivo que a gente teve que mudar o ícone. Sim, e essas coisas todas. Sim, mas o azul cueca é de todos, pá. Sim, mas não podes ter uma coisa para representar a mesma coisa que é muito parecida. Está bem. E é esse o motivo. Ok. E todos aqueles clientes alternativos usam a setinha do Telegram porquê? Estão à revelia, é? Então, arriscam. E além disso, este cliente não é o cliente oficial, nem perto disso, e portanto. Então, vocês, os outros são oficiais. É que os outros são quase todos, são basicamente a versão web do cliente. Sim, mas usam o ícone do Telegram. Sim, mas estão a utilizar a versão web do cliente oficial. Sim, tu falas do ícone só, esquece sim, o que está a seguir. Sim, mas está a representar uma coisa que é. Estás a perceber? Eu estou a perceber, mas não estou muito convencido. Mas é basicamente é isso. Eu gosto muito deste ícone. Vou ter que me acostumar a procurar por ele porque ele é de facto diferente. Mas eu gostei. Alterações. O que é que eu vou sentir agora de novo? Pá, a outra alteração mais interessante, além do ícone, é que passa a haver a possibilidade de fazer upload de ficheiros, que neste cliente não era possível ainda não era possível. Okay. Era possível fazer download, mas o upload ainda não era. E essa é a maior das mudanças muito que os utilizadores vão notar. Ok. Supergrupos e não sei o quê, nunca houve esse constrangimento? Não, funcionou tudo desde o início. Boa. E com maior performance, muito maior performance. Nota-se bastante. Experimentei no outro dia, foi uma coisa que continua a falhar, que é, se eu tivesse a internet e escrever uma mensagem para alguém, eu consigo escrevê-la, que era uma coisa que no cliente anterior não conseguia sequer escrevê-la. Portanto, eu consigo escrevê-la. Mas, se eu entretanto abrir outra aplicação, aquilo entra no life cycle, mata-me a aplicação e a mensagem fica por enviar. Ou seja, o processo normal seria, eu estava sem internet, escrevo uma mensagem e logo que tenho a internet... A mensagem segue o caminho. Pelo menos, nesta versão agora ainda não experimentei, estou a atualizar agora, mas na versão anterior, eu se escrevesse a mensagem, ela ficava escrita e ficava guardadinha, mas até a aplicação morrer. Se ela tivesse em segundo plano aquele X tempo do life cycle de aplicações, ela acaba por ser por ser morta pelo sistema operativo, não é? Por questões de bateria, e a mensagem nunca chega a ser enviada. Portanto, era interessante que a coisa ficasse em caixa e coloque pelo menos quando abrisse a aplicação, que a mensagem seguisse e ela desaparece do mapa. Pois eu isso não testei, não sei dizer se funciona, se não. Mas percebeste o conceito. Não. Ou seja, estás qualquer sem internet, respondeste a alguém, não reparaste que estás sem internet, tudo bem, mas achaste, ficaste confiante que tinhas respondido. No momento em que o teu telefone fica online, o que eu esperava era que a mensagem seguisse caminho, que é o que acontece, por exemplo, com a aplicação oficial do Android, por exemplo. Pá, eu não experimentei ainda. Ok. Eu percebi, não experimentei, portanto não sei dizer... Sim, nesta nova versão também, estou a falar da versão anterior, portanto posso estar aqui com um discurso completamente desatualizado. Mas pronto. Ok. Ok. Continuando, Tiago? Continua. Ora, então continuo eu. Olha, mais um projeto então para correr aplicações Android em desktops no Linux, porque o Unbox não ata nem desata. Não era um ata nem desata, isto é um bocado ingrato estar a dizer isto, mas eu tenho o Unbox, neste momento não tenho, mas tive o Unbox instalado durante muito tempo no meu computador, na esperança de conseguir correr a aplicação do EPARC e do na altura do MBNet ou do MBWay, para poder não estar dependente do meu telefone para fazer uma série de coisas, e pronto, e desisti. Porque, de facto, aquilo continuava a não funcionar, ou a estourar, ou a arrebentar, ou a crashar, ou... Mas pronto, não estava ainda, o Unbox ainda tem um caminho pela frente, ainda não está usável, pelo menos na minha opinião. Mas pronto, mas isto então é um projeto novo que se chama Spurv, não sei de onde é que este nome vem, não sei se tu tens informação adicional para isto. Do nome não. Pronto, exatamente, mas se por houvesse um nome um bocado, deve ser os iniciais de qualquer coisa. Ora, mas é uma iniciativa de... Deve ser se por V. Pois, não faço ideia. Para mim, se por V. Havemos de, eventualmente na semana que vem, esclarecer isto. Mas pronto, mas é uma iniciativa da Colabora, portanto, que é uma empresa ligada... acho, portanto, muito ligada com o LibreOffice, quando ele tem aquele produto que é o LibreOffice Online, e também tem uns serviços de personalização para entidades e coisas do género, mas pronto, mas basicamente é isto, ou seja, vamos ficar a aguardar. Eu ainda não experimentei, portanto isto apanhou-me completamente de surpresa. Qualquer coisa que me diga que vai correr aplicações Android no meu desktop Linux é sempre uma coisa que me atrai. Mas espero ter novidades para breve, de alguém que experimentou isto e que conseguiu correr, não sei quais é que são os jogos do Android que estão agora aí a bombar, mas que conseguiu correr um jogo qualquer do Android, não sei se o Farmville ou outra coisa do género, para ver o nível de gamer que eu sou de Android. Mas pronto. Ora, Diogo, mas avança, não há muito mais para dizer sobre isto, é só que existe, portanto, avança. Não é o Ubiport outra vez, pois não? Claro que é, mas é claro que é. Como já aqui foi anunciado anteriormente, a equipa do Ubiport já recebeu os dev kits do PinePhone, e num dos mais recentes Q&As, live Q&As do Ubuntu Touch, foi demonstrado o Ubuntu Touch já a correr num dos dev kits. Ainda não está totalmente funcional, mas há bons progressos e principalmente para o pouco tempo em que se teve a trabalhar nisto, até porque teve-se também a trabalhar nas OTAs, e pelo que é só o que sobra de algum desse tempo que é utilizado para desenvolver neste dev kit. Neste momento trabalha-se sobretudo nos aspectos de hardware enablement, portanto fazer o hardware funcionar com o Ubuntu Touch, com um kernel que idealmente será upstream, o que evita os problemas de ter kernéis antiquíssimos como temos que ter nos dispositivos Android, e permite-nos evoluir muitíssimo mais e ter muito mais segurança também. E o Marius Gripsgaard diz que isto vai também permitir ter mais rapidamente o Mir e o Unity 8 a funcionar após este trabalho inicial de hardware enablement. Mas Diogo, a questão aqui que se coloca é, tu estiveste na Fosdam como eu, e aqueles dev kits dos PinePhones ainda estavam numa fase muito, muito, muito arcaica, portanto ainda não conseguiram encaixar a bateria toda lá dentro, aquilo era uma placa, ou seja, tinha mais de fora do que de dentro, e isto foi criticado. Sim, mas em vários sítios. Mas os dev kits são mesmo assim. Sim, eu não estou a dizer o contrário, mas todas as pessoas que estão habituadas a receber dev kits estranharam, não é o facto de não ser exatamente aquilo que se está à espera, é ser ainda uma fase muito, muito atrasada desses dev kits. E aí o problema. Eu não ouvi ninguém dizer isso. Várias pessoas. Os... Pois, eu não ouvi ninguém. Todos os dev kits que eu já vi, não foram assim muitos, são mais ou menos como estes. E segundo disse o pessoal do ligado ao Pine 64 numa fórum, no seu fórum. Sim. Nós vamos deixar aqui um link. O dev kit que foi entregue aos developers é essencialmente aquilo que vai ser o dispositivo em termos de hardware. Ok. Sendo que também já têm algumas imagens das capas do dispositivo para as pessoas verem como é que vai ser a aparência dele. Ok. Vale a pena então ir ao fórum e ver as coisas. Ah, bem, eu vi pessoas que estiveram no FOSM e pessoas que estiveram que não estiveram, mas que viram imagens e estavam muito mal impressionadas com aquilo que viram. Mas quem? É porque eu não ouvi nada disso. Aquilo que me veio logo à cabeça foi a malta do Linux Unplugged, por exemplo. A malta do Linux Unplugged não esteve lá. Por isso é que eu te estou a dizer, não sei se ouviste com atenção. Tanto malta que esteve lá como malta que não esteve, mas que viu imagens. Dá uma impressão que eles estão muito equivocados, porque as pessoas que eu conheço que estiveram lá e pessoas que estiveram já envolvidas com o desenvolvimento de dispositivos móveis, todas me dizem que é assim que é um dev kit, que não é necessariamente, que não tem uma aparência muito grande do que é o dispositivo final. Frequentemente as baterias também não têm nada a ver com o que vão ser as baterias dos dispositivos, e que o objetivo daquilo não é tanto ser um dispositivo em todos os aspectos igual ao que vai ser o dispositivo final, sim, sim, sim. Mas essencialmente em termos de motherboard, de chips, ter os mesmos. Exatamente. Ou mais parecido com a versão final, e ter um ecrã que funcione e este funcionava ao contrário, por exemplo, do Librem 5. Que não funcionava. Aliás, as pessoas que receberam dev kits da Librem 5 levaram-nos para lá para eles os flasharem, porque não estavam a funcionar. Uhum. E é essencialmente isto: terem os conectores necessários para que se possa testar coisas relacionadas com o hardware do dispositivo, sensores, etc, etc, etc. E não tanto injetar a informação que depois é lida pelos sensores. E é este mais o objetivo dos dev kits, e não tanto ser já a versão final. E por exemplo, esse aspecto da bateria é um dos aspectos que ouço sempre falar quando ouço falar de dev kits, é que nunca é aquilo que vai ser. Sim, mas às tantas tu tens lá os chips, tens a motherboard, tens tudo, mas depois tu não consegues encolher o tamanho daquilo para um. Sim, mas a devboard, o objetivo do destes dev kits não é isso. O objetivo destes é precisamente o contrário, é expandir, não é uhum. Não é encolher. Lá nesses dev kits está um dispositivo lá metido. Uhum. Não está, é que tem coisas expostas para fora para facilitar o acesso a essas coisas. Sim, é difícil e complicado. Eu fui um proprietário de um Nokia 9210, aquele telefone que era um tijolo e que se abria e que tinha um teclado completo. E na altura achava aquilo um piadão, porque tinha um teclado completo. Agora, aquilo não dava para nada, não dava para andar de moto, não dava para aquilo não dava de jeito nenhum. Portanto, se de facto não consegues encolher os componentes para caberem num tamanho minimamente aceitável para um dispositivo, acaba por torná-lo, não usável, mas por pelo menos ser menos concorrencial e ser menos apetecível para quem quiser andar com aquilo todos os dias. Mas o objetivo dos dev kits não é isso. Sim, eu percebo. Essa parte eu percebo. E se tu olhares se fores ver a imagem que está lá no fórum, tem lá em cima da borda do dev kit, está basicamente aquilo que é o dispositivo em si. Uhum. E tem já o tamanho. Eu não quero andar com um dev kit no bolso, mas a questão que eu coloco é: num dev kit, tu olhas para toda a tralha que está de fora E a dúvida que te vem à cabeça logo é: será que eles vão conseguir encolher o tamanho disto? E nos telefones, percebes? Nos telefones, então, que é uma coisa onde cada milímetro, atenção, não é cada cêntimo, cada milímetro isto conta. Isto faz-se, há milhares de modelos de telemóveis, a indústria faz isto às pasadas. Literalmente às pasadas. Tudo bem. Não é nada de especial e não acho que haja nenhum motivo para estar a colocar essa dúvida. Okay. Neste dispositivo, e principalmente neste dispositivo específico, por exemplo, no do Librem 5, em que eles neste momento estão com problemas de sobreaquecimento ao ponto de eles terem de ligar coisas, coolers de ventoinha, uhum, e nesse caso nós vimos problemas reais que estão a acontecer com esse dev kit e que se manifestam e nós sabemos que estão a acontecer, uhum, aí vale a pena ter alguma dúvida. Agora, no da Pine 64, em que as pessoas tiveram acesso ao dev kit e está tudo a funcionar como esperado de um dev kit, eu não acho que haja questões para duvidar. Ainda bem, vamos então aguardar por mais desenvolvimentos e pela versão final com o Ubuntu Touch. Acima de tudo, esse é aquilo que nós todos desejamos. Uhum. Também acho que sim. Ok. Ora, próximo da lista, diz Diogo. Sim, sim, ia dizer para ir para o próximo da lista. Então estou aí para o próximo notícia da lista. Ora, o Igor Liubunk, tu deixaste os nomes todos lixados para mim, não é? Vou ficar aqui. Mas pronto, alguém da equipa dos Snaps da Canonical, exatamente, identificou e corrigiu um dos problemas que causavam lentidão nos snaps de aplicações gráficas. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a minha experiência com aplicações gráficas, que me levou, no seu pelo menos as mais pesadas, a não as utilizar. Portanto, ao saber desta notícia, portanto, era um problema com a caixa das fontes, dos tipos de letra, ao saber disto e com este anúncio, eu estou tentado a experimentar novamente o LibreOffice em Snap, o Inkscape em Snap, não sei se experimentei na altura o GIMP, não sei se existe GIMP em Snap. Existe. Foi um dos primeiros a ser feitos. Eu lembro que experimentei o Inkscape e o LibreOffice e que a experiência não foi assim a mais saudável, portanto, acabei por desistir. Mas com isto, com esta novidade e com este carinho todo pelos snaps das aplicações gráficas, sinto-me tentado em voltar a dar uma oportunidade a snaps que eu deixei de lado aqui há uns meses. Eu uso o snap do LibreOffice, não noto nenhum problema de lentidão com isso em particular. Aliás, eu uso vários snaps. Esse deve ser a aplicação mais pesada que eu uso. O Igor já escreveu aqui há umas, talvez mais que um mês, um artigo também sobre a performance de snaps, em que ele fez vários benchmarkings de snaps, comparar com outras coisas, com devs, e em várias circunstâncias diferentes. E basicamente há algumas circunstâncias em que os snaps são de facto mais lentos a arrancar. Não são mais pesados, são mais lentos a arrancar. Algumas dessas circunstâncias já estão identificadas há algum tempo. Esta é mais uma que foi corrigida. Mas na verdade, eles não são assim tão mais lentos na maior parte das circunstâncias. Ok. E o problema não era só de lentidão, era um problema também de rendering e de aparência. Portanto, algumas partes gráficas perdiam-se com a utilização de snaps. Portanto, os snaps têm há um tema que vem com os snaps, que é o tema do Ubuntu, que vem com o snap, com os snaps, com o pacote principal dos snaps, que é o tema do Ubuntu, mas nem todas as aplicações utilizam esse tema. O Ubuntu, entretanto, foram adicionados mais alguns temas, e as aplicações que utilizam esses temas e cujos snaps são gerados para utilizar esses temas funcionam perfeitamente. Bem. Próxima notícia. Pá, eu tenho mais uma notícia, esta aqui é um bocadinho mais curtinha, que é no dia 4 de maio, o grupo de developers do Biport do sul da Alemanha vai encontrar-se no Freiraunacker Space, em Ulm, para realizar mais um hackathon. Já é o terceiro hackathon que este grupo organiza. O primeiro foi em Munique, o segundo foi em Viena, na Áustria, e este vai ser em Ulm. O primeiro, já não lembro o que é que ele foi dedicado, o segundo foi ao Telegram, E este vai ser dedicado ao Deck 2, o cliente nativo de e-mail para o Ubuntu Touch. Uhum. Boa. Também já está a precisar de algum amor e de algum carinho. Sim, sim, sim. Porque o developer tem estado afastado por motivos pessoais. Ele tem estado, sim, ele tem voltado, mas não consegue ainda dedicar assim muito tempo a isso. E como foi até feito o apelo no último Q&A, no último, pode já não ser o último quando os ouvintes ouvirem isto, nós queremos que a comunidade se envolva mais no desenvolvimento de aplicações, inclusive de aplicações core, como o... Aliás, o Deck 2 neste momento não é uma aplicação core, tem potencial para isso, mas não é uma aplicação core, até porque tem falta de desenvolvimento. É um dos motivos, não é o único motivo, mas é um dos motivos. Ok. Ora, eu tenho aqui uma notícia também que era expectável, mas que já se concretizou, que é o LVFS juntou-se ao Linux Foundation. Para quem não teve com atenção no episódio em que nós falámos sobre isso, o Linux Vendor Firmware Service é um serviço que recorre ao FWPD para fazer a instalação de atualização, instalação de firmware do nosso computador. Portanto, eu conheci, e é público também, que algumas pessoas compram computadores com Windows e que nunca chegam a removê-lo para poderem fazer updates à BIOS, porque no passado era a única alternativa que tinham para fazer esses updates. Ora, com o LVFS será possível, e quanto mais marcas e quanto mais modelos adotarem esta novidade, mais fácil será para nós que usamos Linux e que usamos exclusivamente Linux poder fazer esses updates das BIOS, das nossas UEFIs, eu não sei como é que isso se chama agora, das nossas motherboards, mas pronto. Sim, sim, é isso mesmo. E mais, Diogo? Okay. É a última para ti? Então, ainda tenho mais. A Fairphone, a empresa criadora do imaginativo Fairphone 2, um dos dispositivos suportados pelo Ubiports, anunciou que o Fairphone 2 esgotou. Isto significa que já não há stock do Fairphone 2 na Fairphone. Alguns dos parceiros ainda têm algumas unidades, mas a Fairphone, como eu disse, já não tem nada. Já não vão ser produzidos mais também. A Fairphone compromete-se, no entanto, que irá continuar a vender peças para substituir peças avariadas, que é para fazer upgrades. Irá continuar a dar suporte aos clientes, irá continuar a desenvolver o sistema operativo deles, que não é agora o nome, mas que é um fork do Android. Eles dizem também no blog deles que é uma sensação agridoce, que apesar disto validar a aposta deles em desenvolver um sistema e principalmente um dispositivo que é socialmente e ambientalmente responsável, também significa que, infelizmente, neste momento não conseguem satisfazer encomendas de dispositivos para os clientes. Entretanto, num site holandês, eu vi lá comentado, e não sei qual é o grau de certeza, é que a Fairphone já está a trabalhar, de facto, num novo modelo. O que resta ia também ao encontro de coisas que nós já aqui dissemos no passado, neste podcast, e que vocês, sendo ouvintes, provavelmente já ouviram. Certamente já ouviram. Ai, ai, ai, e se não ouviram, toca aí descarregar e a ter que ouvir para trás. O backlog todo. Exatamente. Tem um fim de semana não, que no sábado é o Bucon, mas tem os próximos dias para regularizar isso. Exatamente. Mas é assim. Ora, mas isto, se as contas não me falham, faz com que neste momento não seja possível comprar um dispositivo novo que corra o Ubuntu Phone. Neste momento não é. O último modelo era o Fairphone 2. Exatamente, portanto agora estamos à espera que o PinePhone e o Librem 5 saiam para termos dispositivos. Ok, tudo bem. Ora, não, o nosso amigo André Paula, eu digo o nosso amigo porque, tal como o André Bação faz-nos companhia quase todos os episódios, a gente arranja sempre alguma coisa para falar no nome de ambos. Ele tem um novo artigo, escreveu um novo artigo para a PC Guia. Para quem esteve distraído também, nós já falámos aqui sobre isso. O André escreve regularmente para a PC. A PC Guia é mensal, não é? Acho eu. Não sei. Acho que sim. Honestamente, acho que é mensal. Não sei. Portanto, provavelmente é mensal e a PC Guia é mensal. A PC Guia é oficialmente uma amiga da comunidade do Ubuntu de Portugal, a partir do momento em que partilhou e publicitou a nossa UbuCon. Portanto, logo aí é sim senhor, isto para enaltecer a PC Guia e para desenaltecer outros meios de informação portugueses em que ignoraram completamente a UbuCon. Já é hábito, portanto, não me surpreende, mas pronto, mas sim senhor. PC Guia, amiga do podcast, amiga do André Paulo, o André Paulo amigo do podcast, e a PC Guia também é amiga da comunidade do Ubuntu de Portugal. Ora, mas o... estas voltas todas para falar naquilo que o André escreveu. Ora, o André escreveu um artigo sobre como instalar o Lutris no Ubuntu 18.10, neste momento 18.10. E o que é o Lutris? O Lutris é um software que certamente tu e eu conhecemos bastante bem, porque somos gamers pros. Exatamente, profissionais do gaming. Mas basicamente aquilo que faz é facilitar a instalação de jogos em GNU Linux. Ora, nós vamos deixar um link para quem quiser aprofundar esta situação. Eu sou do tempo em que havia uma coisa que se chamava Play on Linux, que servia mais para mim para instalar outro software que não jogos, mas que foi criado também para criar jogos. Fiquei curioso, mas certamente que não será a coisa que eu vou correr experimentar, porque não me puxa. Eu sou preguiçoso ao ponto de ter o Super Tux Kart, de ter o Steam com 4 jogos que comprei no Natal e que falei aqui sobre eles também, e pronto, e por enquanto chega perfeitamente, até porque o meu computador de gaming é ligado para aí 2 vezes por mês, o que já é assim uma fartura. Mas pronto, então vá, vamos lá acabar isto, que eu ainda quero falar. Olha, sobre a UbuCon. E para ter mais uma fartura de notícias sobre o Ubiports, ou mais ou menos relacionadas com o Ubiports, que esta aqui não tem ainda nenhuma ligação com o Ubiports, mas potencialmente pode vir a ter, o Nekunos NC1 está aparentemente atrasado para a entrega de dev kits aos developers da comunidade. Que é isso? O Nekunos NC1 é o primeiro modelo de telefone de uma empresa chamada Nekunos. A sério? Fantástico, nomes fantásticos. A Nekunos diz ter o objetivo de criar um dispositivo aberto que funcione inteiramente com software livre. Outro Librem 5? Sim, o estilo é parecido, sim. Até o firmware será livre, tudo. Como já aqui falámos, ele não tem GSM. Tão bom. Portanto, é um telefone um bocado estranho. Contudo, no dia 1 de Abril, a Nekunos publicou no seu blog um artigo no qual anuncia que está com atrasos. Segundo as explicações deles, os atrasos devem-se a um dos seus parceiros, que decidiu desistir de publicar o código-fonte como software livre. E, tão bom. E então a Nekunos agora está à procura de soluções novas, de implementarem eles o firmware como software livre, ou procurarem parceiros novos. Ainda não sei qual é a solução deles, mas eles dizem que isto vai significar um atraso dos dispositivos para a comunidade, até alguns no verão. Eles não foram muito específicos a dizer se sim, se era num mês, se era no outro mês. Se quiserem saber mais sobre o Nekunos NC1, podem ir ouvir o episódio em que falámos disto, que é o episódio 14 da série 1, dos 8 ao 80. Ou então podem ir ao NerdZoom, os nossos amigos também do NerdZoom. Estavam a pedir um kit, não estava? O Kobe é que estava a pedir um kit. Não. Eu vi um tweet qualquer em que ele estava a pedir qualquer coisa. Eu já te explico o que ele estava a pedir. Mas podem ir ao artigo que nós deixamos também no link, em que o Mário Skobek do NerdZoom entrevista a responsável de comunicações da Nekunos durante a FOSDEM 2019. O Mário Skobek estava a perguntar era se alguém tinha recebido os dev kits, porque quando ele perguntou dev kits ou informação sobre a entrega dos dev kits. Ah, ok. Porque quando ele perguntou ainda não havia esta informação, esta comunicação da Nekunos, e então ele estava, como tinha chegado o fim do prazo de entrega, que era durante o mês de março. E ele acha que ele estava a cravar o kit a alguém, que ele estava a dizer, alguém que me empresta, um bocado como ele fez com o teu Nuke, que foi ele passou primeiro pelas mãos dele. sim, para, pelo, foi... para fazer o review. E eu assim, bem, será que ele está a ver se consegue sacar? Epá, eu digo isto, por exemplo, o pessoal do Peopleware cravou-me o telefone, tentou cravar-me o telefone, o telefone quando saiu, para fazer um review também. Portanto, é um processo que eu acredito que seja não mais normal do que isso. Mas o pessoal do Peopleware tinha notificado com o telemóvel, o Mário. Não tenho dados para isso, não tenho dados para comentar isso. A quantidade de conteúdo que eles roubam leva-me a crer que... passando à frente. Ora, eu tenho aqui mais uma notícia sobre o Vulcan. É só para acabar aqui a nossa listinha, okay. Que é para cumprirmos aqui, porque senão depois o David vai ouvir isto e depois fica chateado que nós não falamos sobre notícia. Tudo, exatamente. Ora, temos então aqui a integração do Vulcan com o back-end do Wine 3D, portanto está a avançar. Para quem não sabe o que é isto, portanto, é a componente do suporte ao Direct 3D no Wine. Quem está a fazer isto é a equipa do Codeweavers, como também é responsável pelo Vulcan, e prometem que isto esteja pronto no início do ano que vem. Portanto, vamos aguardar. Portanto, para quem esteve distraído também, isto agora estamos a fazer muitas referências a episódios anteriores. É sinal que já temos bastante. Já parámos por aqui. Este era o último episódio de todos, porque já falámos sobre tudo. Por isso que o David já se foi embora. O David já saiu mais cedo, ele percebeu logo onde é que isto ia dar hoje e pronto. Pediu para sair e foi-se embora. Mas não, nós já falámos também isso amplamente sobre o Vulcan, pelo menos dois episódios que eu me recordo. Portanto, se por acaso estão mais distraídos ou passaram isso à frente, voltem atrás. Certamente não tens o número do episódio na ponta da língua como tinhas o outro, não tiraste notas. Mas isso obriga os nossos ouvintes a ouvir, ou os mais distraídos, a ouvirem todos desde o zero. O zero não, o zero é mau, desde não, o 10 vá. É péssimo. O 10. Pronto, comecem para aí no 10. Sim, mas, antes disso não vale a pena. Mas pronto, e despachamos assim o nosso bloco de notícias com o tempo do nosso episódio praticamente esgotado. Portanto, não sobra tempo para muito mais, o que também não é assim uma novidade. Já aconteceu antes, não é? Sim, sim. Mas pronto, deixa-me pegar na conversa, porque eu tenho esperanças que este episódio saia ainda antes da UboCon. Não me vou alargar muito, porque a minha esperança também não é assim de 100%. Mas quero fazer depois, no pós-UboCon, aí sim acho que faz sentido fazer um episódio dedicado àquilo que foi a UboCon e o que é que correu bem, o que é que correu menos bem. Estou a fazer um bocado aqui também um diário de bordo, que é também uma coisa que eu tenho em mente há um mês e que ainda não avançou, mas isso são outros 500, mas que é sobre então o UboCon. Ora, o UboCon está de vento em popa, estamos a gravar isto, estamos a 3 dias da UboCon. Eu posso dizer que neste momento temos as coisas bastante, bastante orientadas, poucas coisas estão para o último dia, o que é fantástico. Portanto, ótimo. Tudo o que é documentação, tudo o que é material, tudo o que é merchandising, tudo o que é sinalética, portanto, tudo isso está acautelado há uma semana. Portanto, o que não é normal, normalmente as coisas acontecem na véspera, na antevéspera, nunca antes disso. E pronto, e basicamente é isto. Já temos o calendário definitivo, sendo que se vocês estão a ouvir isto, vamos dizer na melhor das hipóteses, sexta-feira à noite, já não é o que vos vai fazer mudar de ideias, mas temos calendário definitivo. Temos apoio de alguns meios de informação portugueses, o que é sempre porreiro. Temos interesse de alguns meios de comunicação internacionais também, portanto, o que significa que a nossa mensagem chega lá fora. E já agora também quero fazer aqui uma pequena referência que não tem que ver com a UboCon, mas tem que ver com a comunidade do mundo de Portugal, e que tem um bocado que ver também com aquilo que é a minha apresentação que vou fazer no sábado, e que tem que ver com, nós estamos numa fase em que a comunidade do Ubuntu de Portugal está a servir de barómetro ou de farol para pessoas que, não nos conhecendo de lado nenhum, olham para a nossa comunidade como: eu quero lançar a minha comunidade no meu país, ou relançar, e precisava da vossa ajuda, porque vocês, por aquilo que eu estou a ver, vocês são bastante ativos e são bastante dinâmicos, e se quer não, também é interessante, não só aquilo que nós fazemos cá, mas a forma como a nossa mensagem chega fora de portas e além fronteiras. Portanto, isso é aquilo que eu saliento. De resto, as pessoas, tanto todas as pessoas que se comprometeram em estar presentes, vão estar. Houve ali um ajuste na questão dos workshops. Portanto, estava inicialmente previsto um outro workshop, vai ser feito sobre impressão 3D, que parece que não será diretamente relacionado com o Ubuntu, mas que é totalmente falso, porque tanto os Arduinos ou os Raspberry Pis que correm nas impressoras 3D, como o software que envia a informação para as impressoras 3D, é powered by Ubuntu. Portanto, pessoas que não usam o Ubuntu veem-se forçadas a usá-lo para fazer impressão 3D, o que é sempre interessante. Mas... O Ubuntu é um sistema operativo, ele serve para fazer coisas com ele. Ele não é sempre o fim em si, ele muitas vezes é o princípio. A questão é se o hardware, se as ferramentas, se as soluções que são usadas correm em cima dele ou não. Portanto, e neste mas caso, correm. No caso específico, depende. E queres que eu volte a falar dos espaços sociais? Eu posso estar aqui mais meia hora a falar sobre os espaços sociais. Mas pronto. Mas sim, vai ser interessantíssimo. Vamos ter também um jantar. Vamos ter um jantar, portanto, já está fechado, que vamos ter um jantar pós o Ubucon. Para quem quiser, não vai ser muito longe do sítio da Ubucon, portanto não há grandes desculpas. Basicamente é do outro lado da estrada. Exatamente, é atravessar a estrada com atenção, olhar para a esquerda e para a direita e estamos sentados a jantar. E essencialmente será isto. Não há, nós temos estado a enviar informações por Telegram, por Twitter, tens estado a fazer um trabalho fantástico no Twitter também. Tenho que dar aqui já um agradecimento especial ao Ruben, eu não sei o último nome dele, espera aí que eu vou aqui. Bota. Provavelmente, deixa-me ver só, deixa-me confirmar para não falhar, mas que é o Ruben Mota, exatamente, o Gustavo Silva, duas ou três pessoas que têm estado a ajudar. Há uma pessoa que entrou hoje na comitiva também e que vai dar um apoio muito significativo no próprio dia, mas não posso falar muito mais sobre isso agora. E pronto, e é isto. Estou super animado porque, apesar de ter... tenho estado a dormir muito menos horas estes dias, e tenho estado com um bocadinho mais de preocupações na cabeça, sim, é verdade, mas essencialmente estou descansado porque as coisas estão bastante, bastante orientadas e tem tudo para correr bem. Portanto, só falta agora as pessoas aparecerem e gostarem tanto de assistir ao Ubucon como nós deste lado estamos a gostar de a organizar e de a oferecer à comunidade. Uhum. Muito bem. Eu só quero fazer uma passagem muito por alto na agenda. Uhum. Portanto, o evento começa às 9h30 no sábado, no Esquité. Agora anunciado é 10 horas, portanto, 9h30 é aquele aquecimentozinho e tal, bater palmas, 9h30. Não me obrigues a ver cartazes. Os cartazes estão todos impressos, portanto, é às 10. E a primeira apresentação vai ser feita pela professora Manuela, do MOS, que vai falar-nos de investigação Made in Esquité. Uhum. Depois vem o Marcos Marado da Associação Nacional para o Software Livre falar da Ansol e das suas atividades. Depois o Gustavo Homem vem falar-nos de Expected and Unexpected Uses of Ubuntu. Depois vem o Jorge Gustavo do OSGEL falar da distribuição OSGEL Live, que é uma distribuição baseada em Ubuntu com software de informação, de sistemas de informação geográfica pré-instalado. Depois é o almoço, depois começas tu, Tiago, com a tua apresentação sobre a comunidade Ubuntu Portugal. A pior hora de todas fica para quem organiza, hein? É assim que se vê. Aquela horinha depois do almoço que ninguém tem vontade. E assim, bem, não vou oferecer isto a ninguém, vou ficar eu com esse fardo. Mas pronto, adiante. Depois vem a Paula Simões da D3 falar de uma nova associação para defender direitos digitais. Nós já aqui falamos várias vezes da D3. Somos, aliás, sócios da D3 e também da Ansol. Fazemos parte dos órgãos sociais até. Exatamente. Não há que esconder. Uhum. Veio o André Paula falar do Linux Tech PT, que já, o nosso grande amigo André Paula, falar do KDE, que é mais do que um ambiente gráfico. Depois vem o João Jota fazer de novo uma apresentação sobre jogos em Linux. A apresentação dele na Moita foi muito boa, portanto eu estou à espera de um mesmo nível nesta apresentação. Em seguida vem outro gajo qualquer que eu não conheço falar do Ubuntu Touch lá. É um Diogo Constantino, não faço ideia quem seja. Depois vem a apresentação A Nova Revolução Industrial do Século XXI, feita pelo Pedro Martins da RepRap. E depois ainda há os workshops, o tal workshop que já falaste, da impressão 3D. Mas isso eu não digas depois, porque as pessoas podem ficar induzidas em erro, não é depois. Exatamente. Logo o primeiro, eles decorrem em paralelo, basicamente. Na página estão a seguir, mas isto decorre em paralelo, começa às 10 horas. Depois, e que tal usar o Ubuntu para processar imagens de um drone? Vai ser feito pelo Jorge Gustavo também, e também do SGEO. E pronto, basicamente acaba às 18 horas. Vamos a seguir a isso, mamar jolas e comer. E acho que parece-me muito bem, parece-me um plano muito bom. Já percebi que vais do Uber, não é? Eu não tenho isso. Mas pronto, para quem mora a 40 km e tem que conduzir, portanto, essa parte de mamar jolas. Não é de Lisboa, não é 40 km de Lisboa. Lisboa eu, é metade. Estou-me nas tintas para ti. Agora, eu que tenho que seguir, conduzir 40 km até casa e provavelmente vou ter que fazer um desvio para largar pessoas, não me posso meter nas jolas, pois, não há cá. Então, até porque eu raramente bebo álcool, portanto. Está bem, está bem. E pronto, acho que de UboCon Portugal, acho que estamos conversados. Sim, para quem quiser almoçar lá, portanto, não sei se falaste sobre isso, para quem quiser almoçar lá, existe a possibilidade de almoçar na cantina. Convém avisar com alguma antecedência, nós vamos reservar algumas pessoas, vamos reservar algumas refeições, portanto, para aqueles indecisos de última hora, mas convém que manifestem a vossa intenção. Sinto que na hora que sair o episódio já não vai ser muito fácil. A refeição custa 3€, mais coisa menos coisa, mais 10 cêntimos, menos 10 cêntimos. É borla. A comida diz que não vale um charuto. E atenção que eu comi lá uma vez e não tenho essa impressão. Portanto, acho que não comi fantasticamente, mas também não é assim uma coisa tão má quanto isso. Mas várias pessoas que estudaram no Isqueté, Que tem, portanto, uma amostragem bastante, bastante considerável, dizem que, de facto, a comida na cantina não é a coisa mais agradável do mundo, mas também podemos sempre vingar-nos ao jantar, porque o jantar vai ser certamente um chinês, é sempre aquela coisa que tem aquele padrão de qualidade que todos apreciam. E pronto, vamos ter swag à venda, vamos ter as nossas camisolas. Malta que encomendou camisolas online vai aparecer para que seja feita a entrega também, para evitar os portos de correio e aquelas coisas todas. Por acaso é uma coisa que nós habitualmente não falamos aqui no podcast, mas que se calhar merecia, era falar do nosso do swag da comunidade, e que nós estamos doidos para escoar o stock, para fazer mais, diferente, melhor, variado, seja como for. Portanto, pessoas que estejam interessadas em comprar, em investir, literalmente vestir a camisola da comunidade do mundo de Portugal, passem pelo site da comunidade. Está lá um formulário que vocês podem preencher e podem isso. Ver as imagens das camisolas e das t-shirts, que são lindas, são espetaculares. Exatamente. E pronto, e de resto, temos aqui os nossos habituais, já estou a encerrar isto, Diogo, não sei se estás a reparar, temos aqui os nossos códigos, os habituais códigos de desconto. Temos o desconto dos amigos da Libertrend, que é o nosso código PUP150, que dá 150€ de desconto na compra de uma LibreBox. Que é um computador feito por uma empresa portuguesa com hardware livre, e que foi feito especialmente para correr, exatamente, GNU Linux. Temos também descontos nos Slimbooks. Nós somos grandes fãs e utilizadores de Slimbooks, e temos também descontos no Slimbook. O desconto do Slimbook é menos significativo, são 30€, mas ainda assim já tem alguma expressão. O código é que é elegível, portanto nós deixamos no site e às pessoas que queiram, e deixamos realmente nas notas, portanto as pessoas que queiram passem pelo site, pelo nosso podcastdobondeportugal.org, e vejam lá o nosso código, o código de desconto também para os Slimbooks. Portanto, e basicamente é isto. Nós podem nos encontrar sempre nas redes sociais, estamos em quase todas, pelo menos nas mais significativas, para nós, que é para não nos acusarem de, portanto, nas mais significativas para nós estamos. Portanto, pesquisem por Podcast do Mundo de Portugal e certamente que encontram-nos no Twitter, encontram-nos no Facebook, encontram-nos no Telegram, encontram-nos também no nosso site, num qualquer agregador de podcasts. Se pesquisarem por Podcast do Ubuntu Portugal, nós, aliás, arriscando pesquisar por Ubuntu, nós somos o segundo o segundo resultado atrás do Ubuntu Podcast, mas logo ali na cola deles. E pronto, e temos o nosso site onde podem encontrar toda esta informação e mais alguma. Sobre tudo o que nos relaciona, sobre a nossa magnífica agenda também. E se quiserem encontrar a própria comunidade Ubuntu Portugal, podem encontrar em ubuntu-pt.org e também nas redes sociais, no Facebook, Twitter, no Telegram também. E se quiserem apoiar o show, podem fazê-lo de várias formas. Podem ir às redes sociais e partilhar os nossos episódios. Podem falar do show aos vossos amigos e repetitivamente subscreverem nos telemóveis deles. E depois obrigá-los a ouvir. E podem também ir ao Patreon, patreon.com/podcastubuntuportugal, e dar desde $1 ao que vocês quiserem, $1 mais IVA, aliás, e assim ajudam a financiar os custos que temos com o podcast. Resta ainda dizer que este show é habitualmente produzido pelo David Negreira, Diogo Constantino e por mim, Tiago Carrondo, e editado pelo Alexandre Carrapiço, do Standard Claw Studios. O Standard Claw Studios, para quem ainda não conhece, oferece... Não então... percebo como. Pois é, não é por culpa nossa, certamente, mas oferecem serviços profissionais de captura de som, estúdio e edição. Eles têm uma especialização também em... Ah, eu não sei se eu posso falar sobre isto, portanto vou só continuar. Uhum. Podem contactar então Thunder Claw Studios, eles têm novidades que vocês podem depois perguntar a eles. Não sei se temos autorização para falar sobre isso, exatamente. Temos aqui um NDA que não nos permite falar sobre isso para já. Portanto, da minha parte é tudo. Portanto, resta-me despedir. Até à próxima. Até à próxima. Até sábado. Até sábado. Até sábado. Até sábado. É.